mais uma canção, onde tudo é desatenção. Tamanha dispersão, onde o meu coração vaga. Mais uma canção, onde tudo é desatenção. Tamanha dispersão, onde o meu coração vaga. Não quero mais falar sozinho em meio à multidão. Quero vento batendo em meu rosto e você me pedindo perdão por mais essa canção. Mais uma canção eu fiz por você não saber nada. Mais uma canção, sim, por você não estar afim. E em vão mais essa canção, mais uma canção. Mais uma canção, onde tudo é desatenção. Tamanha dispersão, onde o meu coração vaga. Mais uma canção, baby, onde tudo é desatenção. Tamanha dispersão, onde o meu coração vaga. Não quero mais falar sozinho em meio à multidão. Quero vento batendo em meu rosto e você me pedindo perdão por mais essa canção. Saber nada. Mais uma canção, sim, por você não estar afim. Mais uma canção eu fiz por você não saber nada. Mais uma canção, sim, por você não estar afim. E em vão mais essa canção. Mais uma canção.